parar o bolo. Farão tudo que seu mestre mandar. Seu Sim. mestre mandou todo mundo brincar. Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar. Levanta a mão, pra começar. Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar. Faremos tudo que seu mestre mandar. Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar. Levanta a mão, pra começar. Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar. Faremos tudo que seu mestre mandar. Seu mestre mandou. Seu mestre agora resolveu te ensinar. Que é em cima e embaixo, você tem que rebolar. Rebola a bola, você diz que tá que tá. Rebolando em cima e embaixo, quero ver quem vai errar. Rebola em cima, rebola embaixo. Rebola em cima, rebola embaixo. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Em cima, em cima, errou. Seu mestre mandou. Fazer o quê? Imitar o Saci Pererê! Ha, ha, ha! Quero ver pular! He, he, he! Isso eu quero ver! He, he, he! Pula sem cair! Ha, ha, ha! Numa perna só! Quem cair é urubu! Ha, ha, ha! Quero ver pular! He, he, he! Isso eu quero ver! He, he, he! Pula sem cair! Ha, ha, ha! Numa perna só! Quem cair é urubu! Seu mestre mandou! Depressa, o trem balança pra correr. De perto apita alto, mas ao longe bem baixinho. No balancinho, chique, chique, piruí. No balancinho, chique, chique, piruí. No balancinho, chique, chique, piruí. No balancinho, chique, chique, piruí. De pressa, simbora. No balancinho, chique, chique, piruí. No balancinho, chique, chique, piruí. No balancinho, chique, chique, piruí. No balancinho, chique, chique, piruí. Segura firme que esse trem vai sacudir. Boca de forno.